Whisky, chame torre em 1-1-8-900 para ingressar no circuito. Meio direita, solo 1-2-1-9, azul 4-0-7-6. Solo Salvador, boa tarde, eu azul 4-0-7-6. Azul 4-0-7-6. Afirmo. Livre táxi via Alfa Juliette, portão. Até o portão 06. No portão 06, acuse avistando viatura following para seguir até o 09. Alfa Juliette vai reportar no 06, avistando viatura. O azul 4-0-7-6. Atlântico aqui na pressão, vai dando contato visual. E qual a viatura nessa né, do 07? Já está avistando? Afirmo. Ah, positivo. Aqui temos uma restrição aí. Logo mais à frente, um veículos e um início de obras. Certo. Vai seguir falando ali, então. O patrão está de pé. Bono 754, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, após estabilizado no LF. 2000, com 1013, sendo estabilizado. 754. Boa tarde, passageiro 2230, na informação Índia. Passageiro 2230, desça para 4 mil pés na chegada a mão, ajuste no 013. Estava sem contato com o 736, passageiro 2230. Foi seu contato para confirmar? Estava sem contato com o 736. Não, estava com contato com o recife. Copiado. Controle no 754, pode voar duro. Vou no 754, mantenha a chegada. Desce para os 50, proa de ETAP, ajuste no 013. Confirme. Autorizado, Galeão 360, Apiso Luna 0, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Saída da El, Leda, após bridge, controle 199.8, torre 198.95, transponder 5450. Correto, chama pronto para acionar. Adião 06, controle Salvador, prossiga. Prossiga direto Ondina, o Guardião 06, reportando final pouso. Copiado, Guardião 06. Patrona, curso 200 para 170, quem está aí? Isso é para o nível 060, Gol 94, chegada Mari. 060, Mari, Gol 94. Eco-Lovem mantém os corredores visuais de Salvador, Caixa Pego, Vera Cruz após Interlagos. Desça para 1.510, 10 no 3 ajuste. Eco Zulu Novemba, mantém os corredores visuais de Salvador, desça para 1.510, ajuste no 013. Eco Zulu Novemba com o Pio, controle de Salvador. Desça para 1.510 nos corredores visuais de Salvador, Eco Zulu Novemba. Salvador, 754. 754, complete, aproximação, torre 18, 95. 18, 95. Torre 754. Zona 754, tráfego avistado. Cheque trem, ajuste no 013, livre pouso zona 0, vento 090 graus, zona 5 nós, o gol 754. Boa tarde. Boa tarde, baixou e travou, tem livre pouso zona 0, 754. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, o ajuste 1013, resposta habilitada no LF. 2000, a reportagem estabilizada, passarela. A 3144, redução para 220 nós. Desça para 3 mil pés. 220 nós, 220 mal, desce para 3000 pés, 3944. Ecos Lovemba, controle Salvador, prossiga. Lovemba para o controle. Contabilização São Paulo. Ciente, aguarde cópia. TAM 3605, só um instante para cópia. Mais curto. Zona para o GTAP. Para o GTAP, boa, 941. A 3144, 2000 pés, a chuva chama 013, reporte estabilizado na NS. 2000 pés, 013, reportará estabilizado, 3944. Então, 06 já está mantendo 500 pés, a indicação que eu tenho de 900. Relativo, senhor, 500 pés sobre o terreno, essa região aqui é um pouquinho mais alta, mas eu posso descer mais um pouco aqui. Critério Guardião 06. Pode confirmar a última mensagem do Guardião? Pode manter 500 sobre o solo, Guardião 06. É, obrigado. O 1754 no solo 44, nível direito, chame solo em 121 decimal 9. 219, agora. Bom dia, Golo 754, vibrando. Isso é para o nível 080, 6330, chegada Mari. Mari, para 1080. O 941, desça para 2000 pés, o ajuste é no 013, reposta estabilizado na LS. TAM 3605, cópia. Copia, 3605. São Paulo, 360, autorizado, APZULU 10, bridge, APZULU 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolodão 10, curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 119.8, torre 18.95, transponder 5596. 360 para São Paulo, Congonhas, da El Leda. Depois voa Brit, Upper Zulu, nomeia Bravo Hotel Zulu, Trive e depois São Paulo. 198 é o controle, 118.95 é a torre, 55 nomeia o transporte. Correto, chame o transportacional. Vai chamar. Passa, Juliette, 754. Voo no 754, prossiga até o através do portão 06. É, lá, é, fique atento a uma viatura Follum que vai conduzi-lo até o portão 08, devido a início de obras na área remota do Pátio Uno. Aqui, até o trabalho do 06 e segue a viatura para o 08, 754. Pode andar meia, senão pouso. Final para o pouso, pode andar meia. De frequência até a decolagem. Finalizando na final, já avistando a 3144. 3144, complete aproximação, torre 1895. Aproximação, aguardando o contato visual. O vento Salvador, 100, 159. Passarei 2230, tráfego avistado. Vive pouso 10, vento 100 graus, 159. Vive, passarei. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3144, uma mina do externo, lá no zero. 3144, bom dia. Tráfego avistado. Ajuste no zero, no 3, aeronave que o precede. É um Passaredo, uma TR da Passaredo, a 101 nós, para pouso na 10. É, a gente aguardando a liberação. Zero, desça para o nível 050 com a Índia, chegada a Mari, ajuste no 0 no 3. O Xanamia 330 dá presente 200, 200 nós. E 330, prossiga a descida para nível 050. Passaria 2230 no chama 1, lista direita, chame solo em 121 decimal 9. Direita 219, 2230. Salvador, Chanar 6213, pushback acionamento no 2. No 02, está autorizado, chama o toque do táxi. Autorizado, chama o táxi, 6362, 13. Saulo, Bandeirantes 2230, livrando o escuta. Livre táxi em frente, via Quilo, pátio 3, posição 03. Copiado, Bairro 06, mantenha a linha litoral, reporte Piso Açú. 2230, livre ingresso no pátio 3, posição 03. Pátio 303, obrigado, 2230. Salvador approach control, good afternoon, go 1328, passing for level 220, descend level 170. Good afternoon, go 1328, descend for level 060, Mari arrival. 060, Mari arrival, go 1328. Mochila 6330, para dar prioridade ao enfermo. Aeronave com enfermo a bordo, sob vetor, irá manter a presente pro limitado pelo localizador. Assim que possível, iremos atorar para o centro da LF. Livre à direita, 121 decimal 9, 3144. Alô, 3144, livrou na ingresso na Alfa. Lente aproximação, chame torre em 1-1895. 295-941, até daqui a pouco. Salvador, boa tarde, gol 1941, está passando externo, baixa travada, dá no zero. 1941, tráfego avistado, ajuste no 013, visite pouso no 0, vento 100 graus, 069. Sem exposto zero, gol 1941. 1895, guardião 06. Guardião 06, o ajuste na 013, visual com o Boeing da Gol na curta do Ana Zero. Afirmativo. Tem como prosseguir a retaguarda do mesmo? Afirmo. Gente, Guardião 06, vento 1-1-0 graus, 17 nós, prossiga a retaguarda do Boeing da Gol. Guardião 06, abandonando a linha litoral, seguirá a retaguarda do Boeing. Segurança até o portão 1-1, pois aquela área ali da área remota está com obras, homens e máquinas. Gente, agora... Torre, Eco Zulu November, aprox 40 pontos. Eco Zulu November, reporte final da 35, vento 100 graus, no 59, logístico no 03. Contará na final da 35, Eco Zulu November. Bola 941, no sol 56, LV direita, no sol 1, 2, 1, 9. Fazer 9, 941. Gol 1941, livrou, boa tarde. Gol no 941, livre táxi à direita via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, gol 941. Tráfego Salvador, muito boa tarde. É o azul 4089. 409, gente da Índia, o nível 340, bora pra. Vitória 340 autorizado, Upper Whisky 50. À direita, saída da El. Uma vez eu vi. Leda. Após Eudes. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.95, transponda 5525. Correto. É, coordene com a equipe de solo, não sei se eles estão sabendo, acredito que sim. Existe uma obra à sua cauda na região área remota, posições 12, 13 e 14. E aí tem uma instrução que devemos colocar aeronave, posicionar a aeronave para início de acionamento somente quando estiver no portão 08. Então o senhor vai ser rebocado, né, até 08 para só a partir daí iniciar o acionamento. E do 08 até o 06 vai ser feito com following. Para vir aqui, acione o código 0131 no posto normal. Afia. Chame pronto para autorização de pushback e acionamento. Para acionamento no 8. Mas chame inicialmente para o pushback. Exatamente. Para posterior acionamento. Mantém a posição antes da Juliette. Tá, mantém, gol 941. Tran 3605. Confirme o chamado para início de push. Nós estamos prontos, senhor. Deu um probleminha aqui no finger. O operador, ele está com uma dificuldade aqui no finger.